seu ataque disfarçado de olhar. Desse beijo culposo, sem intenção de amar. Disfarçado de olhar, desse beijo culposo, sem intenção de amar. Sem intenção de amar. Do forró. que eu não volto mais aqui na sua casa. Vou me despedir direito. Se é a última vez que a gente faz, é melhor que seja bem feito. Eu não vou deixar marca no seu corpo em sinal do meu respeito. Amanhã você tem que estar maravilhoso na hora do seu aceito. Cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida. Seu olhar confirma que se sente muito mais bonito. Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumi o meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, pum, a tela acesa. E um contato estranho te perguntando. Cê já contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Cê já contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Oh, oh, oh. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Jangadeiro FM. Oh, oh, oh, a minha mão te procurou, não te sentiu. Te disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumi o meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloquearam em cima da mesa. Celular vibrou, a tela acesa e um contato estranho te perguntando. Você já contou pra ele da gente? Não me esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Não me esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Oh. Oi. Aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Chega de FM, todo mundo ama. Diego e Victor Hugo, desbloqueado. Olá, Veridiana, feliz ano novo. Cleiton Bezerra, do Industrial, feliz ano novo. Midiane, feliz ano novo, querida. No bairro de Fátima tem a Helena, feliz ano novo pra você também. Feliz ano novo pra Graça de Redenção, Fátima de Aracoiaba. Feliz ano novo pra você, pra sua mamãe, Dona Alice, no Retiro, em Aracoiaba. Temos também um feliz ano novo aqui pra Dona Graça do Montese, pra todos os ouvintes ligados aqui na rádio que todo mundo ama, Jangadeira FM. Faltando 10 minutos pra 1 da tarde, minha gente, atenção, atenção. Já já tem fofoquinha do bem que não faz mal a ninguém. Eu vou contar quem é a cantora que está muito chateada e aproveitou para fazer um alerta. Desmentir também sobre falsos nudes que apareceram aí na internet envolvendo o seu nome. Gente, que loucura, rapaz. Olha, essa IA não para, viu? Tanto serve para o bem como serve para... Enfim, você sabe, né? Infelizmente tem gente pra tudo nesse mundo. Os detalhes eu conto já já dessa notícia e revelo o nome dessa cantora maravilhosa que passou o fim do ano assim muito chateada. Está passando muito chateada, mas isso vai passar, viu? Já já eu conto. Maior sorriso do rádio, Jangadeira FM, todo mundo ama. Tô quase furando a tela do meu celular. E tanto curti as suas fotos. Que mulher maravilhosa, espetacular. Morena do jeito que eu gosto. Meus amigos estão falando que eu tô me precipitando. Que o pai dela é bravo e ele pode me matar. Mas sabe ele que a gente já se pega no sigilo. Quando a lua aparece, ela vem me procurar. Matei! E ela pede, pede, pede. Dá tapa, beijo e morde. Só não deixa roxinho no meu cangote. Só não deixa roxinho no meu. E ela pede, pede, pede, pede. Dá tapa, beijo e morde. Só não deixa roxinho no meu cangote. Vai! Só não deixa roxinho no meu cangote. Jangadeiro FM. Já tô quase furando a tela do meu celular. De tanto curtir as suas fotos. Que mulher maravilhosa, espetacular. Morena do jeito que eu gosto. Os meus amigos tão falando que eu tô me precipitando. Que o pai dela é bravo e ele pode me matar. Mas sabe ele que a gente já se pega no sigilo. Quando a lua aparece, ela vem me procurar. E ela pede, pede, pede. Só não deixa roxinho no meu cangote. Só não deixa roxinho no meu cangote. Mas ela pede, pede, pede, pede. Que dá tapa, beijo e morde. Só não deixa roxinho no meu cangote. Só não deixa roxinho no meu. E ela pede, pede, pede. Dá tapa, beijo e morde. Só não deixa roxinho no meu cangote. Só não deixa roxinho no meu cangote. Audi. audiência. Jangadeiro FM. Ai de ti, ó meu amor, se entre as notas da canção vem te vir, ó meu bem te vir, um brilho frágil de emoção na alegria das manhãs, no começo de estação. Bem te vi, bem te vi, bem te vi com o verão. Voa livre por entre os jasmins e pousa no meu coração. Na mesa, ela vai ser meu cronômetro, contagem regressiva, minha ampulheta. Assim que cê sair da minha vida e a porta da sala fazer pá, essa tampinha que vai fazer clec, e os segundos pra você se arrepender vão ser contados nos 300 ml. Nos primeiros 200 a espuma sobe no meu copo e você vai saindo sem ressentimento. Ó meus goles, ó seu tempo. Nos segundos 200 vou entrar no carro enquanto cai no choro, vai cair no meu esquecimento. Ó meus goles, ó seu tempo escorrendo. Enquanto falta só um copo pra garrafa acabar, acabou seu tempo, acabou a gente. Porque amor frio e cerveja quente, eu deixo pra outro tomar, eu deixo pra outro pegar e amar, eu deixo pra lá. Jangadeiro FM. Assim que cê sai da minha vida e a porta da sala fazer par, essa tampinha aqui vai fazer clé. E segundos pra você se arrepender, vão ser contados nos 600. Mostra lá em cima, São Paulo, vem! E nos primeiros 200, a espuma sobe no meu copo e você vai saindo sem ressentimento. Ó meus gole, ó seu tempo. Nos segundos 200, vai entrar no carro enquanto cai no choro, vai caindo no meu esquecimento. Ó meus gole, ó seu tempo escorrendo. Nos primeiros 200, a espuma sobe no meu copo e você vai saindo sem ressentimento. Ó meus gole, ó seu tempo. Nos segundos 200, vai entrar no carro enquanto cai no choro, vai caindo no meu esquecimento. Ó meus gole, ó seu tempo escorrendo. Enquanto falta só um copo pra garrafa acabar, acabou seu tempo, acabou a gente. Porque é amor frio e cerveja quente, eu deixo pra outro tomar, eu deixo pra outro pegar e amar, eu deixo pra lá. Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer num coração que tá quieto? Pra brincar, pra usar. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Joga a mão pra cima e diz: vai safadão, vai safadão. Jangadeiro FM. É o WS Onboard. Olha, não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer num coração que tá até pra brincar, pra usar. Mas eu já tava bem, olha, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Olha aí, meus amigos, Safadão falando de amor. Grande Safadão. Eu já tava bem. 1:03, tô aqui com o nome dos ouvintes que irão participar daqui a 1 hora da primeira extração da tarde da Loteria dos Sonhos. E são eles, hein? Francisco Cleiton Félix Oliveira, do Conjunto Esperança. A Eliane Pereira da Silva, da Aerolândia. A dona Raimunda Batista, do Nascimento, do Novo Mondubim. A Hilda Teodósio, do Nascimento da Silva, da Pavuna. E a Maria Dulcimar de Lima, do Altran Nunes. Boa sorte para vocês. Tem 4 mil para quem acertar no primeiro prêmio da loteria. Vocês que eu acabei de citar já estão com o milhar pago aqui pela Jangadeiro, tá? Só aguardar agora. Fechado? Gente, vamos lá. Tô aqui com a fofoquinha do bem de hoje. Cantora faz um alerta e desmente sobre falsos nudes vazados. Muita atenção aí, você que recebeu ou recebe diariamente, ou de vez em quando, nudes de artista. Muito cuidado, essas imagens podem ser criadas, podem ter sido criadas por uma IA, por uma inteligência artificial. Então não vai acreditando logo de primeira não, tá? Tem uma cantora muito chateada com essa história, eu vou revelar o nome dela já já, e ela vai fazer um alerta muito importante pra você que é fã desta cantora e principalmente pros ouvintes da Jangadeiro. Já daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Jangadeiro FM. Sabe aquela música na rádio que parece ter sido feita para você? Pois é assim que você vai se sentir no Clube GB. São vantagens, benefícios e promoções exclusivas. E o melhor, cada compra faz você acumular pontos para trocar por produtos. Quanto mais você compra, mais você ganha. Então não perca tempo. Baixe o app do G Barbosa, seja clube e aproveite um mundo de benefícios feitos sob medida para você. Clube GB, feito do seu jeito. Tem horas que a vida passa bem diante dos nossos olhos. Assim, num flash. Por que tudo é tão corrido? De onde vem toda essa pressa? Se o que é bom, a gente quer que fique. Focamos tanto no relógio que não contamos o que realmente importa. Não é a distância percorrida, mas o que vivemos ao longo do caminho. Uma campanha AMC com apoio 99. Eu quero ovo da EMAP, eu quero ovo da granja da EMAP pra mesa do povo. Eu quero ovo produzido por quem sabe. Eu quero o ovo da EMAP. Na tapioca, pão com ovo, omelete, qualidade na gemada, fica forte com EMAP. No cafezinho, ovo mexido, no almoço, estrelado, no jantar, cozido, top é com EMAP. No quindizinho, no pavê, no salgadinho, o pudim com qualidade, coisa boa é com EMAP. No pão com ovo, no intervalo, gostosura, na merenda, ovo cozido, muito top é com EMAP. Alô, pessoal da Jangadeira FM, eu sou Luan Santana e tô aqui pra desejar um ano novo cheio de muitas realizações, muitas conquistas. Oi, gente, eu sou o Marcos. Eu sou o Belucci. Feliz ano novo, Jangadeira FM! Aê, muita paz, felicidade repleta de muito amor e que esse ano seja maravilhoso pra todo mundo. Aqui na Jangadeira FM, todo mundo ama! Jangadeiro FM. Posso sair sozinho, mas a aliança nunca sai do peito. Meu cumprimento é aperto de mão. Nem minha bochecha chega perto de um beijo. Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções. Faço questão de atender todas as 20 ligações. Pra ouvir ser falado, suas palavras baixas, acusações. Era pra eu ser daquelas que esconde a aliança. Na primeira cantada vai parar na cama. Que chega em casa cheirando a motel. Mas eu só sei ser fiel. Era pra eu fazer jus a essa fama. Beijar metade do que cê reclama. Fazer merda que não limpa com papel. Mas eu só sei ser fiel. Joga a mãozinha pro lado, pro outro, pra ficar bonito, RJ. Ô, bancada, o problema é que eu só sei ser fiel. Jangadeiro FM. Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções. Faço questão de atender todas as 20 ligações. Pra ouvir ser falado, suas palavras baixas, acusações. Era pra eu ser daquelas que esconde a aliança. Na primeira cantada vai parar na cama. Que chega em casa cheirando a motel. E o quê? Era pra eu fazer jus a essa fama. Beijar metade do que cê reclama. Fazer merda que não limpa com papel. Era pra eu ser daquelas que esconde a aliança. Na primeira cantada vai parar na cama. Cheirando a motel. Mas eu só sei ser fiel. Era pra eu fazer jus a essa fama. Beijar metade.